Meus amigos e meus irmãos, o Apocalipse de Jesus é o livro mais importante para a atualidade mundial. E eu venho explicando a situação das igrejas, as sete igrejas da Ásia. Quem se lembra por que são da Ásia, hein? Eu dei uma explicação aqui por quê. Fale no microfone, vai lá, Séria Maria Alves. Escutei a sua voz aqui. Porque é uma espécie de quê? É um berço das religiões na Ásia. Sim, é como se fosse um útero assim nas religiões. Vocês veem que a Ásia, com as religiões, ela invade o Ocidente. Geralmente o Ocidente vive invadindo a Ásia. Pô, que civilização ocidental? Você tem mania de dizer que o Ocidente é civilizado. Não, é mais prático. É mais prático, só isso. Vamos botar a cabeça no lugar, vamos nos dedicar mais a Jesus. Que os tempos chegaram. Eu não escrevi em 88 que as trombetas começariam a tocar? E que são as trombetas no entendimento do Apocalipse? Principalmente fatos políticos e fatos políticos guerreiros. Olha isso aí, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu vou pensar nisso. Estou dizendo para ajudar o pessoal a entender. Que vem um calor aí abrasante. Está aqui, ó. O Brasil não está livre do Armagedon. Página 49 do primeiro volume de O Brasil e o Apocalipse. E o Brasil não está livre do que vem aí, diz Araújo. Pois Deus obedece às suas leis. Cada um colhe aquilo que semeia. Olha aí. Guerra crônica. Ninguém evitará o Armagedon. E esse Armagedon levará a humanidade à ruína total. Vocês queriam que eu dissesse o quê? Vamos soltar balão, vamos soltar estrelinhas, o mundo é uma beleza, tudo vai acabar bonitinho? Não vai não. O recado de final de ciclo. Os artigos agora são esses. Isso que eu escrevo a respeito desse acontecimento. Vou pegar essas pregações. Pegar uma que ele convoca os jovens da LBV a não se meterem na prostituição, porque ficam tisnados, não no corpo somente, mas com as mulheres com que se metem pelo tempão. Que hoje o negócio é pregar, não, tem que fazer logo, porque senão. Mas hoje eu estava cedinho acordado, estava vendo uma programação de TV de manhã, aquelas aulas que eles dão de manhã. Então eu estava mostrando a diferença entre progressão aritmética e progressão geométrica. Progressão aritmética, você vai somando, não é isso? 2 mais 2, vai somando. Era um homem com uma caixa, um rapaz com caixas, apanhando-as em progressão aritmética, que vai somando. E o outro, coitado, em progressão geométrica. Daqui a pouco ele até caía. Digamos que eu chegue assim e diga para o Marco Antônio: nós temos aqui umas caixas aí com livros da religião de Deus que precisam ser mandados para fora, mas não tem muita gente. Eu ia mandar que você apanhasse os livros, pedir, né? Nas caixas em progressão aritmética, mas como o tempo é curto, então você vai apanhando em progressão geométrica. Você vai multiplicando, começa com duas, vai multiplicando. Ele diz: irmão, pai, vai ser mole. Aí ele vai a primeira vez, apanha duas caixas com dois livros. Vai lá, multiplica por dois, na segunda viagem, já está 2 vezes 2, 4. Na terceira viagem, ele multiplica 4 vezes 4, 16 caixas, já está se desfazendo. Na quarta viagem, 16 vezes 16, 256. Acho que multiplica aí, deve ser. Depois, na quinta viagem, 256 vezes 256, nem com guindaste. Na quinta viagem, você não carrega mais, nem na quinta aqui. 16 caixas cheias de livros, você não é nem na quarta. Assim são os acontecimentos no campo espiritual. Você se mete às vezes com uma mulher se mete com um homem, que beleza. Mas e depois? Se não houver amor, e depois? Vai tudo mudar daqui a pouco. Olha a Jezabel aí, coitada. Vocês já viram que Elias já rogou uma praga, né, nela. Não, ele não rogava praga, ele profetizou. Os cães vão comer os seus ossos, vão lamber o seu sangue.

nosso divino chefe, cuja misericórdia nos sustenta, cura o Brasil e toda a humanidade. Só a tua palavra pode fazê-lo. Palavra que se expressa através daqueles na terra que só tem compromisso contigo. Contigo, Jesus. Hoje, o teu poder abre para a tua religião de Deus novos canais para a transmissão desta mensagem. É a nossa resposta à dificuldade. Pois quando tínhamos 18 anos, escrevemos no nosso caderninho: quando estamos com Deus, até a adversidade torna-se o melhor momento para criar. A crise só faz crescer aqueles que têm valor. As grandes nações surgiram nas horas de crise. Os grandes caracteres revelaram-se nas horas de crise. É o desafio, é o teste da inteligência. A luta instiga o nosso valor a apresentar-se. Por que temer os problemas? É a forma que Deus escolheu para premiar a nossa inteligência. E toda vitória no campo espiritual exige sacrifício. Que sacrifício maior que o teu, Jesus? Crucificação, morte infame para os costumes daquele tempo. Os romanos eram degolados, decapitados. Os bárbaros, todos aqueles que não fossem romanos, eram crucificados, como ocorria na Judéia. E quando os homens pensaram haver matado a ti, te levantaram o corpo sofrido para escárnio da multidão ignorante, aí te glorificaram, colocaram-te acima da craveira comum e todo mundo pôde ver-te como fênix, ressurgiste da crise. Abre os olhos do Brasil, Jesus, e da humanidade, porque tu vens. Os homens mentem, as mulheres mentem, tu não mentes. O que disseste: tudo é possível àquele que crê. O que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Eu voltarei a vós. Não vos deixarei órfãos, porquanto estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Quem confia em Jesus? Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo está vivo. E já vem. Em nossos corações. para sempre.